Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Estamos consigo neste dia 21 de setembro do ano de 2011, de regresso aqui à sua rádio Antena Web. Trazemos-lhe, claro está, música erudita, música clássica, a música de sempre. Fique connosco durante 60 minutos repletos de grandes momentos musicais. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo aqui na Rádio Antena Web, às quartas-feiras à noite, às 23 horas. Hoje ficamos com grandes obras e deixe-me dizer-lhe que é um prazer estar de volta depois de alguns programas de interrupção, ou melhor, de alguns dias de interrupção aos nossos programas. Vamos, então, começar a nossa emissão de hoje, dia 21 de setembro do ano de 2011, com Gershwin, que nos traz An American in Paris. Logo depois, ficamos com Rhapsody in Blue. São as duas obras que se vão ouvir nos próximos minutos. Fique connosco, aqui na Rádio Antena Web, até às 0 horas.

Thank you. Depois de termos ouvido Gershwin, que nos trouxe An American in Paris e logo depois Rhapsody in Blue, vamos prosseguir com Smetana, que nos traz The Model e logo depois A Dança dos Comediantes. Assim, vamos prosseguindo com mais duas obras que nos levam ao fim da nossa emissão. Thank you. fechamos esta nossa emissão de regresso depois de algumas semanas de interrupção com The Moodle de Smetana e logo depois A Dança dos Comediantes, duas obras que são para não esquecer. Na próxima semana estaremos de volta entre as 23 e as 0 horas para lhe trazer mais música clássica, mais música erudita aqui à sua rádio Antena Web. Fique bem, tenha uma boa noite e já a seguir vem Carlos Bonaparte com Hora Zero. Fique bem, até para a semana. Quarto andamento com Joana Santos.